ZYJ310, emissora de ondas médias, Rádio Brasil Sul, AM 1290 kHz, estúdios e transmissores João Batista de Oliveira Filho, número 255, Jardim Monte Cassini, saída para Ibiporã. Estamos vivendo a Primavera Brasileira. Super Rádio Brasil Sul, AM 1290, a maior e mais potente emissora do interior do Paraná. 10 horas e 56 minutos, Cleiton. Vamos trazer a vencedora do nosso musical, que infelizmente não chegou ao fim do programa. Eita, está chegando ao fim, mas olha só, a vencedora do nosso musical é a de número 1, com o Antônio Marcos, o homem de Nazaré, que me disse ontem, está aqui pelo segundo seguido e continua nas paradas do nosso desafio musical aqui no Brasil. Gente, obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência. Não chamamos alguém, mas sim companhia, tá bom? Obrigado por todos estarem aqui conosco na rádio que tem o coração de mãe, tá bom? Cabe todo mundo aqui na Brasil Sul. E aqui é mais do que uma rádio, é uma família. É uma família. Obrigado por estar conosco, comigo, Clécio, com todo mundo aqui da Brasil Sul, das 8 às 11. Agora, está chegando ele, Armando Catamora, com seu tempo de reflexão. E se Deus quiser, amanhã, sexta-feira, estaremos aqui. Um recado, semana de segunda para Londrina, importante para você, para mim, para essa cidade, está chegando domingo. A gente conta a cidade de Londrina com você, tá bom? Pense bem, peça Deus na direção. 10h57, estamos ficando por aqui. Muito obrigado, um beijão para vocês, uma ótima quinta-feira. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, tchau. Thank you. Sul. Programa Acontecendo. Notícia policial de Londrina e região. Utilidade pública. Prestação de serviço. E as últimas informações do Brasil e do mundo. Brasil, 11 horas e 2 minutos. O site da Copel tem soluções para todas as fases da sua vida. Arrumou casa nova? Peça a ligação de energia pelo site. Prepare foto do RG, CPF e um documento que comprove seu vínculo com o imóvel, como contrato de locação ou a escritura. Aí é só acessar copel.com. O prazo para ligação é de até 5 dias úteis na área urbana. Feliz casa nova em apenas um clique. Acesse copel.com. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Trajeto número 23555, quero representar a Zona Leste de Vitor. Sou o filho de Pedreiro, número 23155, sou pontuante e sou muito cabeçal. A defesa das mulheres, posto Mário da Jacaína, 33777. Eu sou a Lia da Batalha, de uma editorial cada vez melhor, posto 23333. Ligação sem necessidade de trabalho. Um serviço de solidariedade para a nossa filha FM próximo da linha. A Cortel tem a melhor banda larga. Por apenas R$10 mensais nos dois primeiros meses, você tem até 500 megas de velocidade. Para voar na internet e ser rápido como você sempre quis. E você ainda leva plano de voz fixo local ilimitado. Ligue 10343 ou acesse cercotel.com.br e saiba mais. Cercotel, aqui você fala com quem conhece. Realizamos obras importantes no esporte da nossa cidade, como a reforma completa do Carecã, como a arena esportiva e o novo campo do Terra Bonita, e também o Bom Pastor, o Pimã, as quadras como Soquinha, Munhequinha e Vila Esperança. O tempo foi curto, mas mesmo assim fizemos muito. Vamos fazer muito mais. É possível fazer sem corrupção e sem desvio de dinheiro público. E Biporã, conte comigo mais uma vez. A Caixa está ao lado do produtor rural. E isso oferece soluções de crédito para cada momento. Para começar a produzir, crédito custeio Caixa. Além do crédito de investimento para modernizar a produção. Ou crédito focado em comercialização para você viver na melhor. Tudo com as melhores taxas. Converse com o gerente ou acesse www.caixa.gov.br/crédito rural. Caixa Produtor Rural. O campo em boas mãos e em todos os momentos. Caixa. O banco de todos os brasileiros. 55. O nosso propósito pilar, cuidar das pessoas na saúde, na educação e no serviço social. E isso nós queremos fazer com um edifício que vai integrar todos os serviços de especialidade médica e odontológica. A gente chamará Vai Centro de Atendimento Integrado à Saúde. Será mais um serviço que colocaremos à disposição da população de Vitorã com qualidade. 55. Neste sábado, tem Londrina Esporte Clube aqui na Brasil Sul. A partir das 18 horas, tem narração de Israel Catoia, comentários de Abílio Bezerra. A bola rola às 19 horas. Londrina e Brusque no Estádio do Café. Londrina, Brusque, Campeonato Brasileiro da Série C. É o Tubarão em campo. Oferecimento. Junta Santa Cruz, 42 anos de tradição. É a família Castilho atendendo você. Qualidade reconhecida em todo o país. Junta Santa Cruz, 3379-5900. Poltronas de imóveis para escritórios, auditórios, é com a Castofá. 31 anos do mesmo endereço. Na Celso Garcia, 5175. Tome um café com Moisés, Mauro, Alberto e Joel. 3324-1727. Moura Veículos. Seu carro está na Santa Catarina 491. Ligue 3321-3007. Quer abastecer o seu carro com combustível de qualidade? Vá direto ao Auto Posto Petrofaz, na rua Martim, 40, no Jardim Vianor. Fone 3327-7812. O seu Cláudio está lá com todo o seu time. O maior e mais moderno centro automotivo é Guaporé Auto Center, na Ronald Walter Sobré, perto do Mufato de Vitorão. Fone 3258-1617. Também em Londrina, na rua Guaporé 80. Fale com Valfredo, fone 3334-1617. Agora na Brasil Sul, Tempo de reflexão com Armando Cardamone.